Prefiro ver do vidro do meu caixão a terra caindo da pá do coveiro do que de fuzil M4 sonhar. O sonho que segue o seu roteiro. Cansei de ser robô programado pra matar. Por Onyx no cofre, Van Gogh e Porsche. Agora sonho esquartejar, carbonizar. O criador desse teatro de fantoches.